0, decolou 09, 1935, bom dia. 1935, vai chamar, obrigado, bom dia. Lima aqui no Zulu, livre pouso, voo 30 graus, 099. Livre pouso 10, Lima aqui no Zulu. Voo 600, contato radar na decolagem, subiu nível 350 na saída Pucca, tração Zipar. Pucca Zipar vai subir 350, voo 1600. Negativo Alfa Romeo 363, autorizado direto Alfa Romeo 362, tá? 3566. 362, muito obrigado. Controle, o Alfa Vita Juliette está fazendo pequenos desvios de informação. Gente, Alfa Vita Juliette. Estabilizado, 3093. Completo final ILS é o Gladitor e ONU no 8 decimal meio, 3193. 86, obrigado. Foi Salvador, tá 3193, passando aí da serra, baixa travada. 3193, ciente, continua a aproximação e aguarde pista livre, primeiros 1200 metros fechados, 130 graus com 089 do vento. 3193. Ciente, tá 3193. Aqui no Zulu, no solo, Zulu 2, libere a direita, solo 219. Tan 3193, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 089. Eu depois, Tan 3193. Chega São Táxi e a Táxi Alfa aqui no pátio número 3. No 600, chame Centro Recife na frequência 1268, 5 ATM 1245. É, confirmando a frequência para o ONU no 600. 1268, 5 ATM 1245, gol no 600. 2085, obrigado. Tango Zulu, Delta Oscar. Sua notificação, mantenha-se em condições visuais, mantenha os corredores, desça para 1.500 pés, o ajuste 1-0-1-1, Zulu, Delta Oscar. São 3566-65 milhas, nordeste de Salvador. Mantenha nível 130, serviço radar terminado. Através da posição com deixame. Controle área, Caju em 120.3. São 3566. Mandando 130 através do Conde, chamará o controle Aracaju 103. São 3566. Da 3193, autorizado via Alfa, Forte Santo da Juliette, aguardando o portão 05. Ok, não foi possível compreender a mensagem, poderia confirmar? Pode prosseguir, seu táxi em frente, via Alfa, Forte Santo da Juliette, aguarde o portão 05. Alfa vai reportar a Juliette, da 3193. Dan 3661, portão 01 para pushback e acionamento. Tem para o solo? Então, Dan 3661 para pushback e acionamento. Gente, aguarde para push e acionamento da 3661. Tan 3661 já copiou? Afirmativo, senhor. Israel, Coral e o transporte 5555. Autorizado o puxa acionamento reporte táxi. Reporte da táxi, Tan 3661. O Tan 3193 prossegue à frente, ingresso Juliette, portão 05. Portão 05, Juliette, Tan 3193. Salvador, 3192, feedback, acionamento 02. 3192, o número 2 no CT, aguarde o tráfego da companhia iniciando o portão 01. aproximado mais 5 minutos. Beleza. Alfa Salvador, uma boa tarde, é o Patota Paz do Lu, Alfa Juliette. Alfa Paz do Lu, Alfa Juliette, prossiga. Do Lu, Juliette, solicitou banho da Lapa, Serra da União Papá, 05500 da formação Papá. Confirme o nível, o do Lu, Alfa Juliette. Nível 085. Ajuste no 09, Alfa Victor Juliette. No 09, livre de descida 1.500, bota ali 202.500. Para o Salvador, que Zulu Alfa Juliette, nível 085. 085? 085, campeão. Aguarde a autorização do centro e cópia. Decola da 17. Afirmativo. Encontra-se no pátio 4 ou pátio 5? Encontra-se no pátio 3. Quente. Juliette, eu estou voltando devido à sua posição. Sugiro decolagem da 1-0. Aceita? Positivo, estou aqui, vamos ver. 7. Oh, boa tarde! Juliette, Serra Tango, prossiga. Informe o pátio que se encontra e a pista que irá decolar. Gente, aguarde a autorização do centro número 2 para a copa. Recebi frequência para coordenação, mantenha-se em situação em condições visuais. Alfa Victor Juliette. Juliette, na escuta do controle Salvador? Ed, confirma o estimado para pouso em Alagoinhas. 143, a borda alterna Aracaju, 1 hora e 55 de autonomia. Porta 3661, no torre direita, via Índia Alfa, mantém a pressão antes da Delta. Ajuste no 011, torre 118, decimal meia. Índia Alfa, antes da Delta. Transfere para 286, tá? 3661. Autorizado puxar acionamento, reporte para o táxi. Reportará, 3192. Ano 735, entendido, Alfa Victor Juliette. do papá papá Zulu Alfa Juliette, pronto cópia. Notícia, pronto cópia. Autorizado Lapa, nível 085, correto e disponível. Decola da pista 1-0. Após decolagem vai curvar à esquerda, ingressando no corredor forte, 1000 pés estreito, aguardando a liberação do controle. Direto o controle 119 decimal 35, transponder 5557. Autorizado Lapa, nível 085, decola da 1-0. Curva esquerda, corredor forte, DCT, transponder 5557, Zulu Alfa Juliette. Gente, papá Zulu Alfa Juliette, correto, quando pronto, chame solo para ataque e acionamento. Linha decola, da 1-0, vento 150 graus, 08 nós. Livre alinhar e decolar da 1-0, tanto 3661. Tango Lima, Kilo Zulu, prossiga. Passe 3 para taxa, passe 5. Gente, o Lima Quilo Zulu, ingresso Pátio 1, reporte para ingresso Pátio Lima. Lima Quilo Zulu. Direto Tango, aguarde mais um minuto para a cópia. Taxi Tran 3192, 57 ao B, 437 alternando Aracaju. Tran 3192, taxa direita, via Indy Alpha, mantém reporte antes da taxa Delta. Ajuste 0011, torre 118, decimal 6. Indy Alpha, acusante da Delta, 1011, chama a torre 286. Decolado aos 27, chama o controle 119 decimal 35. 135, boa. 361, decolou na sua escuta. 3661, no contato radar na decolagem, suba para nível 220 na saída da El Transição Coral. Mantinha com 220, pode voar direto da El, tá com referência. Direto da El, tá 3661. Eu vou entrar em coordenação novamente com o centro para solicitar o número do NOTAM. O senhor poderia... seria o número do NOTAM? Confirme? Controle, Zulu, tá Interlagos. Autoridade ingresso corrida Interlagos, reporta na rotatória visual com o campo do Lundo Delta Oscar. Passa na rotatória, visual com campo, Oscar. Gente, repassa na rotatória. Gente, o senhor poderia entrar em coordenação com a sala IES para mais informações? Como? Tem versão 333? O gol no triplo 3 é autorizado, puxa acionamento reportagem. Tango Lima, Kilo Zulu, ingresso na Lima, Mike, na Quebec, chame a torre em 118, decimal 6 para o cruzamento. Lima, Mike, na Quebec, chame a torre em 118, chame a torre em 118, decimal 6. 150 graus, 089. Linda cola, 3192. Papapá, Zulu Alfa Juliette, autorizado acionamento, reporte para o táxi. 3661, pode voar direto, Leão? Tá 3661, inicial inicialmente da El. Da El inicialmente. Salvador, Mike Bravo, 90. Desça para nível 050, Gol no 648, autorizado chegada Mari. Deixa o colete 050, autorizado chegada Mari, Gol no 648. Positivo. Valeu. Livre até a BP. 3192, decolado aos 30, chama o controle, 1935. 1935, 3192. Transferência, passando 1500 pés na saída Puca. 3192, contato radar na decolagem, suba nível 330 na Puca. 330 na Puca. Com referência ao 3 agora, Caju? Matei com essa saída do 3192. Perfil 3192. Patrão, Zulu Delta Oscar, para ingresso no circuito de tráfego, torre 198, décimo meia. 198, torre. 10, alternando, Galeão. 1333, passa à direita via Indial, é, ponto de espera da Delta, torre 198, décimo meia, ajustando 011. Billy 11, Índia, Alfa, ponto de espera da Delta, chama a torre 286, Gol 1333. De Mari para interceptar a chegada Mari, desde mantenha nível 060, reduz a velocidade para 2509, azul 4064. Já mantendo 250, em descida para 060 na Front Mari, azul 4064. Gente. Cola da pista 17, saída Momo, transição alvo após o setor. Primeira curva será a esquerda. O controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, o transponder 5573. Confirme? A transmissão está sendo picotada, não foi compreendida a mensagem, poderia repetir? O papapapá do Juliette segue o Monitor Gol, que vai encaixar agora na Taxi Delta, segue o mesmo como número 2. O táxi até a ponto de espera da Delta, ajustando 011, torre 118, décimo meia. Torre, boa tarde, Gono 333 para ingressar na Delta. O Zulu Delta Oscar está livre, o pouso na cabeceira 17, vento 120 graus, 089. O Gol no 333, alinhar e decolada 1-0, vento 1-2-0 graus, 089. Livre a linha e decolada 1-0, Gol 1-3-3-3. Papa Tango Juliette Serra de Tango, correto, nível 080, saída Momo, alvo após o ICT, primeira curva à esquerda, o cotejamento está correto para o acionamento táxi vai chamar a torre em 118.6, informe o POB, autonomia e alternativas. Quente, o Juliette Serra Tango. No 648, após de TAP, autorizado ILS ao glide, desce para 12 pés, ajustando 0 no 1, reporte estabilizado, voo no 648. Desce para 12 pés, autorizado ILS após de TAP, voo no 648, reportará estabilizado. 240, 64, após mar, autorizado ITAP, desce para nível 050. Após mar, pronto ITAP, descida para 050, azul 4064. Salvador, chamo o Zulu Alfa Juliette. Zulu Alfa Juliette, chame agora a torre em 118.6. Torre 118.6, Zulu Alfa Juliette. Salvador, muito boa tarde, o Zulu Alfa Juliette. Zulu Alfa Juliette, ali mantém. Golo 333, decolou os 35, chame o controle 119.35. 1935, uma boa tarde, gol na 333. O Romeu, o Zulu Delta Oscar no solo aos 336, qual o estacionamento? Ok, táxi à direita, frequência livre estacionar. O Zulu Alfa Juliette, alinha e mantém. É zero. Gole Gonza para o 360, gol na 333. Tango, tá livre o táxi, chame para ingresso no 7. Tem 80 aeronave e táxi aeroporto 5. Salvador, estou em Salvador, Zulu Alfa Juliette, Santaniano, Atena, 1-0. Ok, a linha decola, o vento 150 graus, 09 nós, Zulu Alfa Juliette. Zulu Alfa Juliette, autorizada, linha decolada, 1-0. Fome alinhado e pronto, direto e retângulo. Autorizaria Gonza para o gol 1-3-3-3. 1-3-3-3, inicialmente Gole, gol 1-3-3-3. Gole, gol 1-3-3-3. Zero meia um, redução para 2009. Seria por 4064? Zero meia quatro, redução para 2009. Redução para 200, azul 4064. Zulu Alfa Juliette. Zulu Alfa Juliette, na escuta. Eu decolo aos 38, curva esquerda, mantenho 1 mil pés inicialmente no corredor forte, chame o controle 19.35. Curva esquerda, corredor forte, centro 19.35, Zulu Alfa Juliette. Juliette Serra Tango é a torre. Ok, instrução do controle após a decolagem, só manter pro até 3 mil pés, ok? Instrução 93, aguarde o nível 360, Galeão, saída prevista da El, transição breve. Ok, na escuta aguardando assim, se possível, autorização